Um duplo homicídio foi registrado no assentamento Celso Furtado na comunidade Orgânicos em Quedas do Iguaçu na noite desta sexta-feira. Segundo informações, três homens encapuzados e armados executaram os dois indivíduos que estavam em um Fiat Uno com placas de Florianópolis, Santa Catarina. Nenhuma outra informação sobre o trio foi repassada aos policiais que investigam o caso. Alvacir José Borges, 26 anos, levou um tiro de espingarda calibre 12 na cabeça. Vinícius Liberato de Carvalho, que aparenta ter entre 20 e 25 anos, foi alvejado por diversos disparos no tórax. Os dois foram levados para o Instituto Médico Legal de Cascavel, onde os corpos foram necropsiados e liberados para sepultamento. Várias forças de segurança da região se uniram nas buscas pelos atiradores, mas até o presente momento, nenhuma informação confirma a sua identificação ou localização. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.